A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, estamos nessa manhã e hoje talvez você ache estranho estar enviando a mensagem logo agora pela manhã, mas aconteceu algo glorioso e que já vinha acontecendo, mas eu não tinha discernido completamente. Foi necessário que o Senhor falasse diretamente, né? Já há alguns dias que eu não venho dormindo, as madrugadas não dormia e não vinham sendo fáceis os dias, e porque o Senhor eu acordava com som, os cachorros latindo muito e eles não têm esse hábito. Mas eu não liguei uma coisa na outra, não imaginei que fosse o Senhor me chamando para falar comigo. Quando nessa madrugada, quando deu 4 horas da manhã, eu ouvi o Senhor me chamando pelo nome. E aí eu até respondi, perguntei para o Gama: Gama, você está me chamando? Ele falou: não. Eu falei assim: amém. Aí eu levantei e vim orar, entendendo que era o Senhor me chamando para ter um tempo comigo. E foi muito bom, foi muito precioso esse tempo que passei com o Senhor. E creio que essa é a vontade dele para minha vida nesse tempo. Então, eu estarei levantando mais cedo para orar ao Senhor, para ter um tempo a sós com o Senhor, sem barulho, sem correria, sem nada. E aproveitando, após esse período de oração, levantei às 4 e agora vou estar compartilhando com vocês mais um capítulo do livro de Jeremias. É um capítulo pequeno, mas um capítulo muito importante. É o capítulo 47. O capítulo 47, ele tem uma coisa interessante. O primeiro versículo, normalmente todos os capítulos, fala, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Nunca tem escrito entre vírgulas, né, a Jeremias, o profeta. Mas esse capítulo 47, como o 14, o 46 e o 49, são, e 49, o 46, 46 e 49, também vão ter, vão aparecer, vai aparecer esse termo. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta. E essa palavra que veio a Jeremias, o profeta, ela veio contra os filisteus, antes que Faraó afligisse Gaza. Então, o texto vai falar, vai estar falando sobre a destruição da Filístia. Diz assim, vou ler o texto é pequeno. Assim diz o Senhor: eis que águas levantaram-se do norte, e será uma inundação transbordante, inundará a terra e tudo o que nela há, a cidade e aqueles que nela habitam. Então os homens clamarão a todos os habitantes da terra e gemerão. O barulho estrepitoso dos cascos de seus fortes cavalos, ao correr das suas carruagens e ao estrondo de suas rodas. Os pais não olharão para trás para suas crianças pela fraqueza das suas mãos, por causa do dia que vem para despojar todos os filisteus, e para cortar de Tiro e Sidom todo ajudador que restou, pois o Senhor despojará os filisteus, o remanescente da terra de Cafor. A calvície virá sobre Gaza, Asquelon será cortada com o remanescente de seu vale. Até quando cortarás a ti mesmo, ó tu espada do Senhor? Até quando não descansarás? Acomoda-te a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta, visto que o Senhor lhe deu uma ordem contra Asquelon e contra a costa marítima? Lá ele a determinou. Olhando aqui o mapa, Asdod, que era a cidade filisteia, está aqui na faixa de Gaza, praticamente junto com a faixa, na faixa de Gaza, Askelon também, na faixa de Gaza, Asdod, na faixa de Gaza. Essas cidades estão localizadas. E o texto vai dizer para nós, os comentários aqui da palavra da BKJ, diz assim: é parte da anotação cronológica, porque o verdadeiro invasor virá do norte, não do Egito, mas nessa ocasião teria Faraó capturado o Gaza. Pode ser que nesse período em que o texto está se referindo, Faraó tenha capturado Gaza. Alguns associam isso à derrota em 609 a.C., que Neco, o imperador do Egito, impôs ao rei Josias, né, que ele matando em Megido. Ele tirou a vida do rei Josias em Megido. E então, o texto sugere, né, que isso aconteceu quando o soberano do Egito seguia para ajudar os assírios contra os babilônios. Já outros afirmam que Gaza foi atacada no início de 611, depois que Neco enfrentou Nabucodonosor e despachou de volta para a Babilônia, ocasião em que esse reagregou as suas tropas enquanto Neco capturava Gaza. A questão não está muito clara. Ou seja, pode ter sido antes a conquista de Gaza e, consequentemente, das cidades que estavam ali, como Asquelon, como a Filístia, como todas as cidades que eram dos filisteus e também de Tiro e de Sidom. Mas pode ter sido um pouco mais tarde, quando o faraó vai ao encontro de Nabucodonosor e derrota Nabucodonosor. Nabucodonosor não se dá por derrotado, ele simplesmente recua, ele volta para a Babilônia, reagrupa os seus soldados e, reagrupando os seus soldados, marcha de novo em direção agora a Israel. E estando em Israel, ele fica sabendo, em Judá, na verdade, né, cercando Judá e cercando Jerusalém, quando eles fizeram o cerco a Jerusalém e invadiram a cidade. Ele então fica sabendo que o rei, o faraó, Neco, né, está segundo, está vindo em socorro de Joaquim e seus filhos, e ele vai ao encontro deles e os derrota no meio do deserto. E como tinha dito Jeremias para Joaquim, que não era para ele confiar na ajuda do Egito, porque essa não viria. Mas Joaquim não acreditou na palavra de Jeremias e manteve a rebelião contra a Babilônia, não pagando impostos e querendo, achando que iria enfrentar com o apoio do Egito, iria enfrentar o exército de Nabucodonosor e vencer e escapar ileso. Quando, na verdade, a questão da guerra, da questão da vinda de Nabucodonosor para a Babilônia, não era uma questão militar apenas, era uma questão espiritual. Era Deus trazendo a Babilônia, era Deus trazendo-os como vara de corrigir para o seu povo. Então não adiantava nenhum outro exército, outro reino entrar, porque se entrasse também iam sofrer as consequências, porque as questões eram espirituais e não naturais. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para você, firmado nesse texto e nessa mensagem que eu li aqui, nesse comentário, a primeira coisa é: nós devemos buscar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo devemos buscar ao Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos ajuda, Ele é o nosso ajudador desde antemanhã. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para tudo que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus, não somos nós. Nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para as nossas, para proteger as nossas vidas, porque tudo está nas mãos do Senhor. Nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós devemos viver. E como deve vivermos? Seres espirituais devem viver. Seres espirituais devem viver buscando em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta tentar buscar com as próprias mãos, tentar conseguir as coisas com as próprias mãos, porque não vai conseguir, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, Ele é quem nos dá a vitória, seja ela de que maneira for, ela virá. A vitória do Senhor para os seus, para aqueles que o buscam desde antemanhã, é certa e verdadeira. Aqui nós vemos o povo da Filístia, os filisteus, eles não buscavam o Senhor. Antes, pelo contrário, eles foram inimigos de Israel desde o início em que chegaram naquela cidade, armaram, né, as suas tendas e fizeram as suas casas junto ao mar. Eles moravam na beira do mar. Eles eram marítimos. Então, por exemplo, o castelo ficava próximo à praia. Então, era uma cidade bem protegida, porque o mar a defendia, eles tinham visão de longe de quem podia estar vindo, e por trás também eles tinham a proteção de um remanescente de gigantes. Por isso, lembra quando o rei Davi, o rei ainda não, né, mas Davi, um garoto ainda de 17 anos, mata o gigante Golias? Então, o gigante Golias é o remanescente de um povo, do povo de gigantes que ficou naquela região, naquele vale. No vale, está descrito em Josué capítulo 11, 22, menciona um remanescente dessa raça, ainda vivendo em Gaza, Gate e Asdod. Gaza é a localização onde se encontra as cidades filisteias, Gate é a capital onde estava o palácio, e Asdod era uma cidade que era aliada deles, e que era uma cidade deles também, além de terem Tiro e Sidom como aliados. Então era um povo bem forte, por isso vinha guerra, e a guerra, eles perdiam uma guerra contra Israel, mas daí a um pouco eles se reajuntavam e levantavam de novo sobre Israel e venciam Israel. Venceu, lembra, de uma das vitórias que eles tiveram sobre Israel foi contra o rei Saul, quando este foi morto por mãos dos filisteus. Mas nesse momento, Saul só perdeu a guerra, porque o Senhor não estava com ele. Ele saiu para a guerra, falando, primeiro ele sai, ao sair para a guerra, chama um profeta, para nós consultarmos um profeta. Aí a resposta do imediato dele, você mandou matar todos os profetas. Então chama alguém que vê a sorte do Purim. Você mandou matar todos também. E aí ele comete o desatino de ir procurar uma feiticeira para ver se conseguia falar com Samuel, que já havia morrido, para ver a orientação de Samuel. É lógico, ele teve a palavra, a Bíblia diz que Samuel falou com ele, mas nós sabemos que não, porque os mortos não falam, os mortos não voltam, diz a palavra do Senhor, os mortos só ressuscitarão no último dia. Então aquela palavra recebida por ele, dizendo que era para o que iria acontecer com ele, na verdade não foi dada por Samuel, e sim por espíritos imundos que foram invocados pela feiticeira que havia ainda naquele lugar, porque ele também tinha expulsado todas as feiticeiras. Ou seja, o rei Saul tinha a graça de expulsar todos ou mandar matar todos que estavam à sua volta, os que eram bons e os que eram maus. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, e nessa guerra que os filisteus ganham, eles matam Saul e matam os seus filhos, né? Então, os seus filhos são mortos. E a partir daí, a história toma um novo rumo, que aí Davi é consagrado rei no Reino do Sul, e fica o Reino do Norte sobre para o filho de Saul, Esbocete assume, mas era um menino medroso, um garoto muito medroso, e um garoto que corria. Ele, ao ter batalha, ele corria para dentro do quarto e se escondia na cama, né? E ficava aí. O líder, o general, é que comandava tudo e guardava a coroa dele, né? Porque, na verdade, se dependesse dele, ele tinha perdido a coroa no primeiro dia. E depois, então, as coisas vão caminhar de maneira que o capitão que estava protegendo o reino de Saul vai até Davi e propõe uma aliança. E essa aliança é feita de maneira difícil, porque acontece algo. Esse general, ele é morto por vingança do general, daquele que seria o general de Davi depois, que era primo de Davi, um grande lutador, um grande guerreiro, mas tinha um temperamento terrível, tinha um temperamento muito, não era um temperamento controlado pelo Espírito, um temperamento descontrolado. Né? E por vingança, por causa de sua mãe, ele mata esse general. E aí tem um tempo, então, vamos conversar, conversa ancião com os anciãos do norte, com os anciãos do sul, com Davi, até formar, então, realmente o Estado de Israel, tanto do norte quanto do sul, une-se em só um Estado, e Davi é o rei de todo Israel. E com Davi como rei de todo Israel, os filisteus sempre atacaram. E eles atacavam sempre tendo um gigante. Sempre levavam um gigante, porque havia remanescente de gigantes. E esses gigantes, eles eram associados, eles eram como se. Eles tinham uma aliança com a Filístia. Então, como eles tinham uma aliança com os filisteus, eles iam juntos para ajudar na guerra. Agora, quando o texto fala a referência às águas levantarem-se do norte, seguramente aponta para os babilônios. Isaías usou a mesma figura para os assírios, né, que viria do norte, Isaías capítulo 8, versículo 7 e 8. Em vez de essas inundações trazerem sedimentos férteis para a terra, elas farão os filisteus clamar e gritar. Porque quando havia grandes inundações, quando há grandes inundações, elementos férteis saem dos fundos dos rios, dos mares, e trazem para a terra grande fertilidade para a plantação e outras coisas. Mas aqui, nesse caso, as águas sendo levantadas, elas iriam trazer, era clamor e gritos para os filisteus, como trouxe. No capítulo 47 diz assim, como mesmo estopo do capítulo anterior, a rapidez e o terror da batalha farão com que os pais não olhem para trás para suas crianças. Imagina só, os pais correndo As crianças correndo atrás dos pais, mas os pais não param nem para olhar para suas crianças. Por quê? Por causa da frouxidão das suas mãos. Eles não têm forças para socorrer nem os filhos, porque o terror era tão profundo que os filisteus serão incapazes de lutar, esquecendo-se até mesmo dos próprios filhos. Eles não conseguiram nem lutar para se defender. Tamanho foi o ataque que receberam. Então não teve gigante, não teve nada para socorrer. Nada pôde socorrê-los. Os filisteus e os fenícios são agrupados aqui, nesta região. Asdod, Asquelon e aqui na faixa de Gaza. Os filisteus e os fenícios são agrupados aqui. Presumivelmente, havia uma aliança entre essas cidades. Sendo esse caso, então as ações de Nabucodonosor contra as cidades fenícias de Tiro e Sidom eram meramente preparatórias para aquilo que estava para acontecer às cidades filisteias. Porque assim, além de ser invadida por Neco, o faraó Neco, elas foram depois invadidas também. Foi o tiro de misericórdia foi dado por Nabucodonosor quando invadiu Tiro e Sidom, retirando da Filícia toda ajuda externa, porque Tiro e Sidom prestavam ajuda, eram aliados da Filícia, e um ajudava o outro. Então isso, quando ele atacou, aquilo que estava para acontecer às cidades filisteias. Nabucodonosor cercou o Tiro em 594-587 a.C. A impressão dos filisteus, o remanescente da região de Caftor, concorda com Amós 9:7, onde Caftor é descrito como pátria original dos filisteus. Às vezes a gente fica, de onde vieram os filisteus? Em segundo lugar, eu quero dizer para você sobre isso. A gente olha os filisteus lutando contra Israel, a gente pensa, mas esse povo então deve ter sempre morado aqui, ele deve ter surgido aqui, morava aqui em Asdod, Asquelon, aqui na faixa de Gaza, essa é a região deles. Mas como que eles vieram parar neste lugar? Como que eles vieram parar aqui na faixa de Gaza e estabelecendo as suas cidades próximos ao mar? O certo é que certamente é identificada a ilha, eles são identificados da ilha de Creta e as ilhas do Egeu. Ou seja, eles vêm da região sul da Europa. Eles vêm descendo do sul da Europa e chegam procurando lugar para poder se acomodar, chegam aqui na faixa de Gaza, nessas cidades, e aqui se estabelecem, e aqui se tornam um povo, e um povo forte, porque é um povo que enfrentou Israel durante anos e anos e anos. Então, queridos, Deus trabalha de uma maneira interessante. Deus sempre se antevê. Deus sempre se antevê a história. Deus nunca é pego de surpresa. Então, quando ele permitiu que esse povo descesse do sul da Europa, da ilha de Creta, viesse descendo da ilha de Creta e das ilhas de Egeu, ele já tinha claro que esse povo não seria amistoso a Israel. Esse povo seria um povo que seria contra Israel. Mas Deus também já tinha certo que ele, o Senhor, seria com Israel e Israel venceria todas as batalhas, como venceu praticamente todas as batalhas, até exterminar todos os gigantes do vale. Não ficou um só. Os que sobraram do tempo de Josué foram exterminados nos dias de Davi. Não ficou um gigante mais naquela região. Ou seja, eles perderam, foram perdendo força, porque na medida de cada luta, de cada batalha, perdia-se muito exército, e aí tinha que recompor o exército. Para recompor o exército, eles contavam com os gigantes. Na medida que os gigantes foram sendo mortos, eles foram perdendo a sua principal força de ataque, ou de medo, né? Porque diante de um gigante, as pessoas se amedrontam. O único que não se amedrontou foi o rei Davi, quando ainda era um adolescente. Então, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. Em segundo lugar, em primeiro lugar, nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós devemos viver. Em segundo lugar, Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Deus nunca será surpreendido por situação alguma. Ele vê a história caminhando, a história tem o seu curso, tem o seu caminho, mas Deus também tem o seu curso e o seu caminho. Caminho e cursos perfeitos para cumprir todos os intentos do seu coração, quer sejam para edificação, quer sejam para correção, quer seja para destruição. Tudo está nas mãos de Deus. Às vezes a gente fica, ouve pessoas falar: oh, não, porque a luta espiritual, o diabo, isso. Tá, o diabo é real, Satanás é real, é real. Mas ele está submisso à vontade do Senhor. Ele não pode fazer nada que fique aquém ou vá além da vontade do Senhor. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver isso. Lembra de Jó? Ele vai lá, presente diante de Jó, e tem que permitir, pergunta, e Deus puxa a conversa com ele. E ele: mas Jó, é assim, o Senhor dá tudo para ele, então pode tocar em tudo que ele tem, que ele vai continuar me adorando. Aí ele vai e toca, e Jó continua adorando. Então, Deus permitiu, agora Deus falou: Jó, você vai lá, toca tudo, tira tudo, mas na vida dele você não toca. Ele fez com que Jó ficasse totalmente enfermo, mas não pôde tirar a vida dele, porque ele não tinha ordem do Senhor para tocar na vida de Jó. Ou seja, ele tinha ordem para não tocar na vida de Jó. Assim como ele não tem ordem, não tem ordem para tirar a vida dos servos e das servas do Senhor, os quais o Senhor não ordenar que faça. Na grande tribulação, a Bíblia diz que o Senhor o mandou, deu autoridade a ele para destruir. Mas isso é na grande tribulação. Na grande tribulação isso vai acontecer. Por isso é necessário, a Bíblia diz, que se o Senhor não antecipar os dias, até os próprios escolhidos se perderão. Mas o Senhor antecipará os dias, e todos aqueles e aquelas que estiverem firmes no Senhor, tendo seus nomes escritos no livro da vida, sendo cheios do Espírito Santo, serão protegidos e fortalecidos para vencer a grande tribulação, que não está longe de acontecer. A Bíblia diz que é para a gente preparar, fazer justiça e juízo, porque está chegando o dia da salvação e o dia do juízo de Deus. Está em curso. As coisas já estão para acontecer iminentemente. Outro dia doeu muito, muito, muito meu coração, que eu falei com uma pessoa muito amada, muito querida para mim, falando assim: olha, nós precisamos nos preparar, porque está para acontecer isso, isso, falando da volta do Senhor, das coisas que estão para acontecer iminentemente. E eu falei: Jesus está para voltar e a gente precisa se preparar. Ela virou para mim e falou assim: ó, ah, eu ouço falar disso desde que eu era criança, e nada aconteceu até hoje. Aí eu quase chorei, sabe, irmãos? E falei para ela, então leia a Bíblia, leia lá em 2 Pedro e veja o que Pedro diz. Que quando ouvirem todas essas coisas, quando ouvirem falar que está demorando o dia do Senhor, sabei que esse dia está chegando. É, mas ela não me deu, essa pessoa não me deu ouvidos quanto a isso. A mim cabe orar para que ela caia em si e que ela possa tomar consciência de que Jesus está voltando. E pior, meus irmãos, ela é evangélica. Então, isso é terrível. E como ela, há milhares e milhares de evangélicos pensando a mesma coisa. E como diz a palavra do Senhor, o ladrão vem à noite, na hora que ninguém está esperando. Assim será a volta do filho do homem. E a Bíblia vai dizer que ele vai vir por volta da meia-noite. Não sei. Diz assim, ó, quando das virgens, a parábola das 10 virgens, lembram? Elas dormiram, esperaram, esperaram, esperaram, dormiram. 5 dormiram com azeite de reserva e 5 dormiram sem arrumar azeite para de reserva. Deu meia-noite, ouve-se o grito, o noivo chegou. Elas despertam e 5 que têm azeite guardado, coloca nas lamparinas e acende suas lamparinas de novo. E as 5 néscias que não tinham, pede emprestar, fala, nós não podemos emprestar, porque se nós emprestarmos o nosso, vamos ficar nós e vocês sem nenhum. Vá e compre de quem vende. E elas foram comprar. Enquanto foram comprar, a porta foi fechada. E elas chegaram e bateram. E o noivo disse: a hora acabou, não vos conheço. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a Bíblia diz, quando ouvires todas essas coisas, estai atentos, porque próximo é o reino dos céus. Aqui nós vemos, nós estamos falando de guerras e rumores de guerras. Nós estamos falando de guerra de Faraó, guerra, da Babilônia, guerra de Israel, guerra de Filisteus. Era necessário que tudo isso acontecesse. Lembra que Jesus falou? Vai haver guerra, rumores de guerras. Tudo isso há de acontecer. Mas isso não é o fim, é só o princípio das dores. Então, o princípio das dores já faz muitos e muitos anos que aconteceram. E em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que o Senhor, ele promete para a Filístia ou para os filisteus, ele promete acabar até com o remanescente do seu vale. Diz assim: há 3 sinais de lamentação aqui: raspar a cabeça, estar perecendo e fazer incisões no próprio corpo. Duas traduções alternativas para o remanescente do seu vale devem ser mencionadas. Primeira, o termo hebraico, emek, traduzido como planície, pode ser a mesma planície ugarítica cananeia, que significa força. À luz disso, a frase pode ser traduzida: ó você, último das forças deles. Segundo a Septuaginta, traz Enaquim, que estabelece uma ligação entre o povo de Gaza e Asquelon, que é o povo de Gaza e Asquelon que são os filisteus que estão morando ali, com a raça de gigantes que viveram na terra antes de os israelitas invadirem. Números 13 vai nos dizer, e depois nós vamos ver escrito em Josué capítulo 12. Eles vão estar vivendo em Gaza, Gate e Asdod, exatamente no lugar onde os filisteus, esse povo que ganhou esse nome, quando veio descendo das ilhas do sul da Europa e chegaram ali em Gaza e assumiram tomaram posse daquele território. Então, as pessoas, queridos, tudo na vida tem um tempo. Todas as coisas têm um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de crescer, há tempo de parar de crescer. Há tempo de sorrir, há tempo de deixar de sorrir. Há tempo de chorar e há tempo de deixar de chorar. Há tempo de lamentar e há tempo de deixar de lamentar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O sol nasce sobre justos e injustos. Esta é a verdade da palavra de Deus. Só que sobre os justos, ele traz uma consequência. Sobre os injustos, ele traz outra. Aí você diz, mas eu vejo muitos injustos, muitos ímpios prosperarem e prosperarem muito. É verdade. O salmista teve uma grande crise. E ele fala sobre isso. Olha, eu fiquei indignado quando eu olhei e vi o ímpio prosperando grandemente. E eu fiquei tão indignado até que entrei no santuário do Senhor. Aí sim eu entendi qual era o fim deles. Porque nós, às vezes, ficamos olhando de fora e olhando naturalmente, de forma natural, de forma humana, e vendo os ímpios prosperarem, nós nos revoltamos, nós ficamos revoltosos. Nós falamos, mas por que, como que eles podem prosperar e eu que sou fiel ao Senhor estou aqui passando por essas necessidades? Aquiete-te. Entra no altar do Senhor, como fez o salmista. Entra no altar do Senhor e você entenderá qual é o fim deles. E o fim deles é, eles são como a planta que nasce pela manhã, ao meio-dia floresce e à tarde é arrancada, queimada e lançada no fogo e desaparece. Então é isso que está para acontecer, meus irmãos e minhas irmãs. Isto é o que está prestes a acontecer. Essas guerras, esses rumores de guerras, todos já aconteceram. A Filístia já se estabeleceu e já foi destruída. Destruída. O governador da Europa, de Roma, né, quando o governador assumiu e governou, ou liderou o império, liderou toda a região de Israel, eles fizeram, sabe por quê? Que a região palestina, a Palestina, se chama Palestina, mas não era para chamar Palestina. O imperador Adriano, ele quis para afrontar, terminar, assim, jogar a pá de cal sobre Israel, ele quis colocar na faixa de Gaza, onde estão o povo, os palestinos, ele quis colocar ali no nome, o nome daquela parte de terra, daquele pedaço de terra, Filistina. É o nome que ele estabeleceu para aquela parte onde está hoje a Palestina, Filistina. Mas como as iniciais de Filistina e Palestina no grego são muito parecidas, ao invés de ficar Filistina, ficou Palestina. Mas ele queria dar aquela terra para os filisteus, para que aquilo fosse chamado de Filistina, ou seja, ó, os seus inimigos, seus maiores inimigos da história, não sairão do pé de vocês, Nunca eles cercarão a terra de vocês até o fim. Só que aqui nós vemos no texto de Jeremias que nenhum remanescente da Filístia ou dos filisteus sobreviveram, porque as águas invadiram, as terras invadiram as cidades e a tudo destruiu. Mas mesmo assim, eles quiseram impor a Israel um território chamado Filistina para provocar mais ainda. E colocou, aí acabou ficando Palestina, que também é uma pedra no sapato, né, de Israel. E há muitos que defendem a Palestina e defendem, mas não tem que defender, não. Porque aquele povo está ali exclusivamente para prejudicar o povo de Deus, para prejudicar Israel. Estão ali até agora. Porque assim como aconteceu com os filisteus, poderá acontecer com eles também. Porque o Senhor tudo vê, o Senhor tudo pode e o Senhor tudo faz a favor daqueles que o temem. Ah, mas os judeus é um povo que não crê em Jesus, na vinda do Messias, é um povo que fez todo mal ao Messias, que fez isso. Fez, é verdade. Não podemos negar isso. Agora, é verdade também que Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança ele disse: abençoarei até 1000 gerações daqueles que te abençoam. Serei com o teu povo. Farei de você uma grande nação. Saia e conta as estrelas dos céus, se puder. Conta a areia do mar, porque o teu povo será como as estrelas dos céus e a areia do mar. E eu serei contigo, e eu os abençoarei. Então, Deus sempre trata disso. Quando se refere, por exemplo, ao rei Salomão. Muitos de nós, às vezes, falando, e por falta de conhecimento bíblico, ó, Salomão começou muito bem, depois foi se perdendo e se perdeu completamente. Se perdeu mesmo. Né? No próximo capítulo, nós vamos ver uma menção sobre o que ele fez. Uma coisa horrenda diante do Senhor. Mas quando o Senhor disse que o colocaria no trono no lugar de Davi, sabe o que, que o Senhor disse? Ele disse assim: olha, ele fará o mal, mas eu o visitarei, mas eu não o rejeitarei. Porque ele foi corrigido pelo Senhor. É só a gente ler depois o texto de Eclesiastes. A gente vê Salomão sendo corrigido pelo Senhor e assumindo os seus erros e assumindo as consequências dele. E o Senhor não rejeitou Salomão, porque ele diz: olha, eu vou visitá-lo, vou corrigi-lo, mas eu não vou rejeitá-lo. Visitarei, corrigirei, mas não rejeitarei. Meu irmão e minha irmã, se você está cometendo algo que está desagradando o Senhor, Deus vai te visitar, Deus vai te corrigir, mas Ele não vai te esquecer. Ele não vai deixar você para trás. Porque a palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 12, que o Senhor, como um Pai amoroso, corrige a todos aqueles a quem Ele ama. Aqui, a Filistina, ou os filisteus, foram destruídos completamente pelo Senhor. Os gigantes também, que os ajudavam. Tiro e Sidom também foram destruídos. Mas Jesus mesmo disse que haverá mais misericórdia para Tiro e Sidom no dia do Senhor do que para aquela geração adúltera e perversa dos seus dias em Jerusalém. Haverá mais misericórdia para eles do que para aqueles grupos de sacerdotes, fariseus, saduceus e todos os grupos herodianos, e do povo também que se colocou contra ele. Haverá mais misericórdia para Tiro e Sidom do que para eles. Então, querido e minha querida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Se você está fazendo alguma coisa que está errada e está sentindo que a vara do Senhor está vindo sobre você, não se levante contra isso, não se rebele. Aceite a correção do Senhor, porque ele está te corrigindo, porque ele te ama. E como ele te ama, ele não quer te perder. Ele quer que você continue na presença dele, volte para a presença dele de maneira correta, santa, íntegra e justa, porque é isto que o Senhor espera de nós. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente. Amém.